Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ligue e cuide. Saiba mais em r6living.pt. Muito bom dia. Estamos de regresso depois de, na semana passada, por motivos alheios à nossa vontade, temos um interregno e num dia que podemos celebrar a transparência, o município de Oliveira do Hospital está no top dos municípios mais transparentes, em linha com o que já vinha acontecendo em anos anteriores. Há até mesmo um pequeno deslizar na tabela classificativa. O município de Oliveira do Hospital sai do 18º posto para o 21º, mas se contarmos que são 308 os municípios, é de aplaudir o registro de performance do município liderado por José Carlos Alexandrino, e em ano de eleições é mais uma boa nota para o atual elenco municipal. E é caso para dizer que tudo vai correndo bem neste início de 2017 à equipa de José Carlos Alexandrino. Esta classificação da transparência é liderada pelo município de Alfândega da Fé. É caso para dizer que isto parece mais uma classificação que interessa aos pequenos do que aos grandes, porque não há nenhum grande município de Portugal que integre os melhores classificados. De todo em todo, não podemos ter tudo e nada. Se Oliveira do Hospital não estivesse nos melhores, logo certamente haveria vozes a dizer então como é. Oliveira do Hospital não é transparente. Oliveira do Hospital está nos melhores, não podemos dizer que isto conta pouco, porque aqueles que estão nos melhores são os municípios mais pequenos de Portugal. É caso também para dizer que choca de algum modo a indiferença da população e até mesmo dos órgãos de comunicação social para com este ranking, porque a transparência quer dizer que os munícipes têm acesso àquilo que se passa na Câmara Municipal, no município de Oliveira do Hospital, e tanta gente mal classificada e com grandes responsabilidades, nomeadamente os grandes centros urbanos, e de resto não se vê nenhuma, não se ouve, não se vê, não se dá conta de nenhuma manifestação de protesto para com essa má classificação dos grandes centros urbanos. Mesmo nos órgãos de comunicação social, as notícias não passam de um pé de página. Em dia cinzento é caso para bater palmas. Oliveira do Hospital está no top dos mais transparentes. Não chega ao top 10 como queria José Carlos Alexandrino, mas está à beirinha do top 20 em 308 municípios. Não é nada mal. Também não será mal que você se prepare para um bom fim de semana. Então, faça por isso. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Ligue e cuide. Saiba mais em r6living.pt.